Em dar esta bateria da tanga. Já está a funcionar. Boa, pode ser isto. Ei, estás aí? Começou até a prestar com o hip pela beca. Agora já não, mas parece que fez ali qualquer coisa. Acho que começou a estar a crescer. Ok, está-se bem. Está-se bem, está-se bem. Então, peraí. Vamos fazer uma cena tipo TV Corporation, uma merda assim. Qualquer coisa tipo lounge. Tipo, peraí, então. Pá, estou a ouvir um som, não sei se sou eu, se és tu. Eras tu? És tu, ok. Olha, vou desligar aqui o mic para a gente fazer um lounge ou uma perda qualquer. Mas primeiro vou escolher uma bateria.